3, pista

Polo 3, Polo 3, Bolívia. Atlântico, né? Sempre aguardando, vou ler, obrigada, Bruno 593. Eu quero fazer um 5 de 1, eu estou com o nome do Sério, vai ser a sua operação visual, que o nome é onde, né? Ponte estabilizada, sinal na 7. Thank you. Contra Rio, Segura, Estão na Número 2, Cidade de Ponte, Rua de Goiânia, 2, 1 e 0. Aí, o Doutor Guarulho, 3, 4 e 8. Rua Direita, Paz de Malagem, 5 e 0. Aciona, 5, 1 e 0, 1, Contra o Doutor Guarulho, 1 e 0, 2, 1. Thank you. modified 10-1-0-5 to the bank. So, I think that's how to see the next two points of controle transmite a externo, não há praticamente métodos de controle nos setores adjacentes, não há praticamente de controle também em Sauro e Orlando, representa a frequência de para combinação com os tráfegos e locais. Transmissão pode estar passando no Rio e no Quarto Metro. Sagittarius. Also, I got the better for the last few days, and I've been worried with my other friends. I just need to have some of the other ones. Delta, Agora, chegamos sobre o voo próximo ao Sol de Gol. Está agora 3.7 sobre o mar do Bébago. Se tiver condições, precisa do trajeto direto ao dia da após o dia da tarde. Você não vai conseguir direcionar o Bébago, mas você para o Sol de Gol de Paratolgante. Solo